062. Sete, descendo 2000 pés, azul 4062, número 04. Controle Salvador, boa noite, está 3891. 3891, sua identificação, chegada BONF, desce para 4000, ajuste 1014. Chegada BONF, 4000, 1014, está 3891. Com 1643, para interceptar o curso do localizador, convia agora à esquerda para o 160, reporte estabilizado. Left 160 on the heading, call established, go 1643. Off immediately, sir. Hey, sir. Okay, clear line up and take off immediately. 120 degrees, 87 knots. Clear for line up and take off. Now, here the fire. I go 1643 established, ILS runway 10. 3600, go 1643, complete approach, contact tower 118.6. 118.6 to the tower, good day. Azul 4062, livre LS, reporte estabilizado. Sim, a gente vai reportar estabilizado no LS azul 4062. A 3600, aciona identificação, teste 060, confirme a PRO que está mantendo. Mantendo a PRO de Mares. Autorizado 060, tá 3600. Confirme, foi autorizado por Recife a PRO de Mares? Afirmativo. Sim, tivesse 060, tá 3600. 060, tá 3600. O Chanel 6258 tem condições de voar da presente etapa? Afirmativo, direto etapa 6258. Com 80 a bordo, 3 horas e 12, alterando Fortaleza. Departure Ricardo, mantém flight level 350 por Casipar. Por Casipar, level 350, é Portugal, viu? Portugal 024, climb restrict until flight level 310. Restricted level 310, Portugal 024. Mesa 062, completa aproximação, torre 118, decimal 6. Torre 118, Mesa 4062. Salvador, agora 805, próximo ponto espera. Boa noite, 05, decola de imediato quando autorizado. Afirmativo. A linha mantém agilizando manobras. E mantém, boa noite, 05. Noite, vou 1896, cruzando 190 para 160. Com 1896, aciona a identificação, chega da Mare, desce o 070. Retirou, porque você não tem o 070 na chegada Mare. A taxi via Juliet, spot number 6, at your frequency, go 1643. De pronto, boa noite, 05. 805, pista livre, vento 120 com 10. Livre, boa noite, 05. Azul 4062 na escuta? Na sua escuta, Torre. Continua a aproximação, agora na pista livre. Continua a aproximação, 4062. 6258, desce para 2000 pés, ajuste na 014. 2014, 6258. Azul 4062, pista livre, pouso autorizado, 120 graus, com 8 nós. Teve pouso na cabeceira no zero, azul 4062, está baixado, travado. Boa noite, 05, decolado 05, controle 1935, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, boa noite, 05, decola. Boa noite, 05, contato radar na decolagem, sobe ao 370, na saída poucas e pá. 370 na PUCA, gol no 805. TR-6258, curva à direita, na proa 060, nessa proa intercepta o curso do localizador. Na proa 060, intercepta o localizador 6258. Gente, Alfa e Juliette, no 01, no azul 402. Portugal 024, contact Recife, frequency 126, decimal 85, is unable 133, decimal 65. 126, decimal 85, enable 132, decimal 65, é Portugal 024, boa noite. Chinar 6258, está livre ANS, reporte estabilizado. Cruzado ANS, vai reportar estabilizado 6258. Controle de Salvador, tá 3226, informação F, boa noite. Tá 3226, só identificação, chegada Mari, versão 060. Identificou Mari 060. No 896, desce para 4000, ajuste no 094, redução para 2009, número 4 na aproximação. 4000 com 1014, gente, com 896. A 3600, desce para 2000, ajuste no 094, redução para 2009. 2000 pés, 2009, tá No 896, tração para sequenciamento, curva esquerda para 015, limite ao curso do localizador. Esquerda 015, limite ao localizador, 896. Zona 6258. É 6258, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 286. 3600, está livre ONS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, está 3600. 3891, redução para 1909. 1909, está 3891. Zero, inicia redução para aproximação, vai seguir um arroz 318 da Oceaner com 170 de grau. Iniciando redução para 3600. O 1896 desce para 3000 pés, ajuste na 014, redução para 1809. 3189, 896. A 3891 desce para 2000 pés, ajuste na 014. Para sequenciamento, vai manter a proa, aguardando o vetor final para interceptar o curso do localizador. Pode shiftar 3891, desce para 2000 no 014, mantendo a proa, aguardando o vetor. A 3226 desce para 4000 pés, ajuste na 014, redução para 2209. que é 4.000 pés, 1014, reduzindo 2209. Com 1805, chama Recife, no 2085, alterno 3365. 285, 365, boa noite. Estabilizado, está 3600. Está 3600, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 118, meia, boa. Está 3891, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda para o 150, reporte estabilizado. Esquerda para o 150, chamaria estabilizado no localizador, está 3890. 1896, curva à direita para o 050, nessa proa interceptar o localizador, descendo para 2000, ajuste 1014 e redução para aproximação. Para 50, descendo 2000, nível elétrico 1896. 896, redução para 1890. Já está mantendo. Está 3891, interceptou o localizador. Sim, está 389, não aguento transferência. E na 6 posição. Bom dia, o TAN 3600 passou externo, baixado e travado. 3600, curta aproximação, informaria pista livre. Continua aguardando a pista livre, o TAN 3600. A 3226, vetoração para sequenciamento, curva agora à esquerda para o 020, limite ao curso do localizador. 020, limitado ao curso do localizador. 3891, chama torre 118, decimal 6. 186, 3891, boa noite. Bom pouso. Obrigado. 714 na escuta. Prossiga. Eu já vou pagar sua cópia, só mais um minutinho. É, prepare a Puca Jamo. Puca Jamo, gente. Oi, Salvador, boa noite. Está 3891, passando zona. 3891, número 2, na aproximação, reporte passando externo. Quem reportaria no externo? Para 1909. 2014, 10, 10, 10. Confirme a velocidade? 190. 190, ok. Na 6258 vai prosseguir via Alfa Juliette, Terremota 2 do quadro principal. Alfa Juliette, Terremota 2, boa noite. Bono 714, cópia. Prossiga. Aracaju 230 aprovado, decolando a 10 esquerda, no perfil da Puca Jama, pós direto Aracaju. 5135 transponder, controle 1935. 230 autorizado, Pucajamo, direto Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 5135, 1935. Confere, portão 5, chame o condutor para o puxa final. Calmarei, obrigado. Aeroes 226, curva direita para 060, nessa proa intercepta o curso do localizador. Alfa Juliette para o 04, na sua escuta, tá 3600. Tá 91 no pista livre, cheque trem 120 com 10, autorizado posto. 3891, trem baixo travado, ele pousa na 10. Luno 896, chama a torre 118 decimal 6. 86, boa noite. Três Salvador, boa noite, bom 896, 4 milhas para o externo. Ciente, reporte para o externo, 896. Recordaremos. Sente alguma transferência? Não solo agora, 220, táxi na minha escuta ao livrar, prosseguindo via Alfa e reporte Santa Juliette. Alfa vai reportar Santa Juliette, na 3891. 896, passando externo, baixou e travou. Gente, 1896, o vento agora 120 graus, com 8 nós, ajustando 094, pista livre, tem pouso autorizado. Livre pouso, gol 1896. São 3226, chama a torre, 118, decimal 6. 286, tá, 3226. Salvador, boa noite, tá, 3226. 3891, prossiga via Juliette, portão de número 10. Juliette para 10, 3891, obrigado. TAM 3226, chamou? Positivo, boa noite. Boa noite, número 2 na aproximação, reporte passando externo. Alterado, 3226. Nove e meia, Solar 23, direito vai que me escuta, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Direita via Alfa, reporte da Juliette, eu vou no 896. Solo 924. Três, dois, dois, meia, pouso autorizado, 120 graus, com 8 nós. Ok, livre pouso, tá, 3226. Salvador, voo no 714 para pushback acionamento, posição 5. Noite 9h30, questão 17 no 4, só um minuto no portão 5 para iniciar. Tem um tráfego da companhia que vai cruzar a retaguarda? Após o mesmo, está livre. Enche no 7 no 4. No 896, vai prosseguir Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, gol no 896. Correção, inicialmente manter a posição, vou chegar com o inferno, estou visando aqui, portão 2, está em tá ocupado. Mantendo da Juliette, então, gol no 896, ok, pode prosseguir, Juliette, portão 2. O outro tanto acompanhante está no portão 3. Juliette, para o portão 2, boa noite, 96. Dois, dois, meia, solo agora as 27, direita, táxi na minha escuta, prosseguindo via Alfa e reporte da Juliette. Direita, prossegue na sua escuta, reporta na Juliette, vai via Alfa. 3226 da TAM. 46, aciona a identificação, desce 050, da presente voo etapa.